Chegou lá, agora sim, vamos lá, foi uma saída em falso, aquela coisa toda, mas agora sim, começando mais uma edição do Eixo 51, direto dos estúdios Marquise 51, um programa feito em colaboração entre a produtora Marquise 51 e também a galera do Fora do Eixo, o coletivo Fora do Eixo, representado pela Casa Fora do Eixo aqui de Porto Alegre, e também o Corja Produções, na qual eu, Domício Grillo, represento. Hoje a gente tem, como sempre, uma banda ao vivo fazendo som aqui no estúdio. Essa banda é a banda Urso, que já está ali, logo mais estarão tocando. Mas também a gente conversa sobre várias coisas pertinentes ao nosso mundo de compartilhamento, né? Que a gente sempre fala aqui, que é compartilhar coisas interessantes, ideias boas e coisas que rodam pelo mundo. Até hoje a gente está com uma ideia de compartilhar coisas que o pessoal coletou, informações coletadas lá na Rio Mais 20, na aldeia global. Então o Ney vai falar um pouco sobre isso. O Ney, que esteve aqui conosco também, falando na semana retrasada, 10 dias antes, pouquinho mais do que isso, uns 14 dias antes, na outra, nas duas semanas atrás, falando antes de ir. E agora a gente vai falar como foi a função toda lá no Rio de Janeiro. A gente também vai conversar com o Paulo Guimarães, o Laco, que está a caminho, se tudo der certo, né? Idealizador do espaço e do projeto da Meme Santo de Casa. E também com o Thiago Dessan, que vai falar sobre a cena semana de audiovisual, que acontece aqui mais uma parada do Fora do Eixo. Mas antes disso, e como bem faz, como é bom para nós sempre, a gente começa de música. Lembrando que você deve estar escutando o programa, você está vendo agora ao vivo no stream, www.ustream.tv/channel/eixo51, todas as segundas-feiras a partir das 15 horas, a gente está mandando ver ao vivo, mas você pode escutar o programa, não vê-lo, adiante aí pelas rádios, nossas parceiras como a Putzgrila, www.putzgrila.com, que roda ali a partir das 6 horas da tarde, nós já estamos novamente rodando aí em áudio, mais a Dinâmico e mais o Compacto Rec, a Dinâmico FM, que é a rádio lá do Cláudio Cunha. Bom, falei os recados aí, maneiras de ouvir e ver, então vamos ouvir agora o pessoal da Urso. Bora lá então. We'll be right back. vai desligado os barulhadores ali, que ficam sobrando ali. Essa é a banda Urso, que vai levando o som conosco até o final do programa. A gente está curtindo o Eixo 51, uma edição, mais uma edição, né? Um programa colaborativo entre Marquise 51, a presença do nosso amigo ali, André Brasil, que faz o som, a mixagem, faz todos os preparativos que a gente possa sair com um áudio bem bacana aqui dentro do estúdio. Também o Ney e o Hugo, fora do eixo, fazendo ali a nossa parte de transmissão. E a Sara Breta operando as câmeras. Veja só, a Sara operando três câmeras. Na próxima semana a gente vai trazer uns clones da Sara para ajudar a dividir melhor as câmeras aí, para deixar algum clone em algum outro lugar. E comigo aqui hoje para tocar um pouco da ideia de um projeto bem bacana, que já não é a primeira edição que rola, mas aqui em Porto Alegre o que, Thiago? É a segunda edição que tá rolando, eu acho. E aí, firmeza, Grilo? Vamos. Beleza, beleza. Cara, eu acho que Porto Alegre é a segunda edição, inclusive ano passado a galera gravou um clipe de uma outra banda do Andrew, que é o Média Alunas, né? Pode crer. E aí quem veio, quem veio foi um outro parceiro lá de São Paulo, chamado Carioca, que apesar de se chamar Carioca, vem de Minas e mora em São Paulo. O Carioca mais falsificado que tem. Mas brother também tá acompanhando a transmissão aqui. E porra, velho, e aí esse ano, intensificando essas ações da Casa Fora do Eixo aqui em Porto Alegre, a gente já se conectou com vários parceiros pra fazer essa semana do audiovisual. E eu tava lá no Rio também com a galera participando da Rio Mais 20. E aí a Cláudia me falou, a Cláudia que é da Casa Fora do Eixo de Porto Alegre, falou, ó, não sei se você já sabe, mas você volta com a gente pra pôr. Então já arruma umas roupas de frio aí que você vem participar da cedo. Eu falei, pô, na hora, nem sabia ainda, mas... Vai ser massa demais. E aí a seda vai acontecer de 4 a 13 de julho agora. E aí vai ter exibição de filme, oficina de audiovisual. Um conceito assim, o que é o seda e qual é a proposta da cara, seda? A seda, ela é a semana do audiovisual. E aí, como semana do audiovisual é um nome muito grande, eu acho que a gente conseguiu reduzir pra seda, que fica provocativo e fica legal também. Eu acho que conceitualmente casa com várias outras práticas que a gente tem. Aí eu... ao longo dessas nossas vivências. E ela é uma semana, cara, que a seda é tipo um festival, só que é um festival que não valoriza os tapetes vermelhos, nem premiações de cinema, mas valoriza justamente fazendo com que essas cenas locais consigam ser cada vez mais propulsoras, assim, de agentes que pensem, trabalham e façam aquilo que gostam, assim. E na música, eu acho que hoje a gente já tem um panorama maior, assim, das bandas que conseguem sobreviver desse trabalho que elas fazem, mas quando isso passa, às vezes, para o campo do audiovisual, você ainda não tem tantos realizadores que conseguem circular o país apresentando seu trabalho, que conseguem realmente viver daquela produção que eles têm. E eu acho que o Fora do Eixo, ele vem conseguindo apresentar umas outras alternativas, assim, pra galera que tem essa predisposição, saca? De que quer realmente investir num trampo autoral e conseguir se viabilizando pra dar continuidade pra esse trabalho, assim. E aí eu acho que a música, ela foi um primeiro carro-chefe, assim, de mostrar como é que essa coisa poderia rolar, mas ela é meio que uma tecnologia livre, assim, que a gente pode pegar aquele código, mudar umas linhas ali e conseguir adaptar aquilo pro audiovisual também. E aí a gente passou a entender que, em vez de ser uma banda, era um realizador de vídeo, em vez de ser uma casa de shows, era um cineclube. E aí passando a entender como é que se daria esse tempo, de como é que o cara faz pra gravar um disco e como é que é a diferença pra ele fazer um filme. E aí você tem os coletivos de cada cidade conseguindo dialogar com cada vez mais parceiros locais, assim, tanto realizadores como cineclubes, que são esses pontos de exibição. E fazendo isso, fazendo esse paralelo, conseguindo botar o cara pra circular pra outras cidades e conseguindo dar uma dimensão maior pra esse trabalho que tava rolando ali. Então a seda é um momento muito legal, assim, se em fevereiro a gente tem o Grito Rock, né, que é o festival integrado que a gente faz durante o carnaval, que esse ano aconteceu em 200 cidades de 15 países, a gente vem trabalhando um modelo parecido no audiovisual, que é a Semana do Audiovisual, que seria meio que o irmão mais novo, assim. Esse ano acontece em 50 cidades. Seria, né? Tipo, num paralelo, tipo, um grande festival de audiovisual, assim, no mesmo sistema dos moldes que o Fora do Eixo formata outros festivais, né? Isso. Pra circulação de... Pra circulação de conteúdo, de pessoas, de conhecimento mesmo, assim. E aí A gente resolveu esse ano fazer a seda num período maior, que é o grito, né? O grito é só durante o carnaval, e a seda, como ainda tá começando, assim, né? Perto da caminhada que a música já tem, o audiovisual vem começando. A gente definiu um período de 3 meses ali, que foi maio, junho e julho. E aí agora em julho tá vindo uma última leva, assim, de semanas do audiovisual acontecendo no país inteiro. Hoje começou também, outra semana do audiovisual aqui no sul do país, que é em Rio do Sul, né? Que é uma outra cidade que também tem coletivo fora do eixo. Então tem um monte de coisa rolando, assim, no país inteiro. E aí tá bem massa, cara. Assim, você consegue cada vez mais ter vídeos mais bacanas saindo das produções de cada semana do audiovisual. E entendendo que essa galera que vai e faz as oficinas pode estar ou começando ou aprimorando o seu trabalho com audiovisual, mas que é uma galera que tende a estar muito próximo e conectado com essa cena cultural da cidade toda, assim. O moleque que começa fazer um vídeo hoje, ele não vai querer fazer o vídeo dele sozinho, ele vai querer estar junto com outros brothers fazendo isso, e vai querer ir nos eventos que também estão acontecendo, filmar os shows das bandas, fazer o clipe dessas bandas independentes que estão tocando na Pois é, eu acho que cidade. é a aproximação mais fácil que até pela relação do próprio fora do eixo, trabalhar com música no seu alicerce, na sua premissa básica, assim, que é essa questão da aproximação de sempre um músico estar próximo ou se alterando, tentando se aproximar ou relacionando seu trabalho com pessoas que fazem audiovisual, até por causa da questão do clipe, que é uma coisa que hoje em dia não se pensa em música sem pensar em aumentar esse trabalho, além de uma gravação de um disco, que já fisicamente agora já é uma coisa totalmente em desuso, mas essa aproximação também é muito natural, cara, de um certo forma, né, Certeza, cara? certeza. Teve um. Eu, na verdade, eu vim de uma semana do audiovisual, assim, também. Eu não conheci ninguém da galera do Fora do Eixo. E aí eu participei de uma semana do audiovisual em 2006, lá em Cuiabá, e aí que eu conheci a galera e fui me envolvendo, assim, pra não largar nunca mais, assim, da parada. E eu vejo que, pô, isso é uma possibilidade que é real para várias pessoas, assim. A molecada, quando tem lá seus 15, 16, 17 anos, às vezes nem sabe o que quer fazer, mas quando tem uma possibilidade de encontrar um lugar onde ele possa se formar, que seja menos careta do que a universidade, a galera abraça mesmo e vai com tudo, assim. E aí, dentro de uma dessas sedas que eu participei, eu tava fazendo um vídeo, eu entrevistei um cara que chama. Até esqueci o nome dele, velho, mas ele falou uma parada que era bem legal, assim, que ele falou, pô, a gente vive numa sociedade que hoje é essencialmente audiovisual, assim, de tudo que a gente faz, a gente busca referências audiovisuais e todas as informações que a gente vai consumindo, elas vêm em áudio e vídeo, e até essa própria utilização intensiva de computador que a gente tem. Às vezes o Cláudio Prado, que é um outro parceiro, fala que até a rádio na internet é audiovisual também, porque ela vem acoplada de um monte de informação visual que faz você gostar ou não daquela programação. E, porra, a gente tem que se apropriar dessa plataforma aí, né, cara? Eu acho que o audiovisual já vem sendo utilizado como instrumento de repressão e dominação, assim, pela galera que tá do outro lado do que nós estamos há muito tempo, assim. E quanto mais a gente conseguir se empoderar disso pra formar os nossos, assim, nessa militância, eu acho que é mais do caralho ainda, assim, de. Porra, tem bandas mesmo como, tipo, o Wandel tá há tempos ali na cena independente, já conseguiu fazer uma batalha imensa com o Super Guides, e aí depois veio tendo outras bandas, assim como o Macaco Bong também já vem fazendo um som instrumental, mas que transborda essa parada toda que a gente tá falando aqui, sem falar uma palavra, tá ligado? E eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar outros tipos de referências, outras linguagens para expressar esse movimento nosso, assim, né, velho? E integrá-lo cada vez com mais coisas, assim. O audiovisual esse ano de 2012, ele foi vem sendo bastante utilizado, assim, para conseguir fazer com que a gente se conecte com outros movimentos também. Às vezes a galera ainda tem uma dificuldade grande ali de produzir vídeo, e a gente, quando chega apresentando essa possibilidade, todo mundo curte muito, assim. A gente se conectou muito esse ano com o movimento das bicicletadas, Marcha das Vadias, Marcha da Maconha, e entre várias outras mobilizações que rolaram, que só do fato da gente estar lá registrando aquela parada, entrevistando aquelas pessoas, levando aquele ponto de vista, propagando aqueles vídeos, fazendo trending topics da parada, seja, porra, a galera já consegue entender o que você tá fazendo e tá muito mais conectado, porque sabe que, velho, essa é uma mídia que é a nossa mídia, assim, tá na nossa mão. Tem a Globo lá, que tá fazendo as paradas deles, que convém a eles, estão há 500 anos dominando o Brasil, e tem nós que viemos fazendo, puxando essa mídia livre e formando cada vez mais pessoas, conseguindo trazer a molecada pra perto. E, velho, não tem como você falar que o vídeo que o moleque faz, bota no YouTube cantando Pintinho Pio e dá milhões de views. Aquela parada é cinema também, velho. E é barataço. E é por isso que eu acho que as grandes majors assim ficam desesperadas, né, velho? Tem aquele contexto lá daquelas leis gringas que estavam querendo cercear o uso da internet, tipo sopa, pipa. E quando você vê quem eram as empresas que estavam chancelando aquelas leis que iam nos censurar, era tipo Universal, DreamWorks, era a maior parte majors de música e de cinema, assim, porque na música já rolou essa queda, assim, né, das gravadoras já... Os caras são os conglomerados, os caras estão com tudo no bolso agora, com já tudo não no tem bolso, mais, só, tipo, ou é editora, é editora de áudio, é editora de vídeo, os caras estão todos num conglomerado só, tipo, ó. É. Né, Viacom, os caras têm canal de TV, os caras têm tudo, né, cara? E aí eu acho que o nosso papel é ser Robin Hood mesmo dessa parada, assim, velho. Quanto que nós vamos conseguir tirar de lá e trazer pra nós é o mais louco ainda, né, cara? E hackeando a tecnologia dos caras o tempo inteiro, assim. Isso eu acho que é uma parada muito legal, assim, que eu acho que a música já fez escola já disso e a gente vem conseguindo trazer pras outras linguagens. E é louco, quando a gente começou a trocar ideia com mais realizador audiovisual, assim, da galera que faz long e tal, pô, muita gente, assim, ainda tinha aquele receio de, ah, mas vou colocar meu filme na internet, será que isso vai ser positivo? E aí uma batalha até a gente fazer os caras entenderem que, porra, não, velho, é um monte de gente falando sobre isso, um monte de gente assistindo, compartilhando o conteúdo que você tá fazendo. E eu acho massa que hoje as bandas já vêm com isso intrínseco, assim, não, eu vou gravar em casa, no meu home studio ou no estúdio parceiro, vou colocar na net, vou conseguir divulgar aquilo ali pra cada vez mais pessoas verem. Então eu acho que a seda, ela vem muito pra pautar isso também, de como é que a gente vai se apropriar mesmo desses meios digitais, das ferramentas livres, pegar as coisas que estão colocadas gratuitamente e usar a nosso favor mesmo, cara. Bom, o Eixo 51 é um exemplo de como dá pra fazer esse tipo de coisa também, né, cara? Fazer o seguinte, o Thiago da Dessan, vou conversar contigo mais um pouquinho na sequência. Tranquilo. Mas vamos fazer os guris tocarem mais um som aí, né? Porra, quero ver, é bom pra caralho, né? Liga os barbeadores aí. We'll be right back. no release do livro tem uma coisa de que ele era grande, mas ele era afável, assim, era um ursinho. Coisa meio carinhosa, assim. É, justamente o contrário, é bem agressivo o som, né, cara? Isso aí é uma piada do. Do Bruno Aleixo, sabe? Sim. E aí chamamos os caras de. Ah, tu é urso! Que era, né? Devia ser alguma coisa de. Adjetivo pra burro ou semelhante, assim. Aquela coisa de chamar o. Que é o Ramir, que é repetente. A gente gosta muito. Acompanha. Tá bem massa. É, então todo mundo que é repetente tem que escutar um pouco de urso aí. Voltando a cedo aqui com o Thiago Dezan. Thiago, agora, pô, uma questão seguinte, cara. A gente tá falando que a internet propiciou muito a essa coisa de democratização do audiovisual. Só que, realmente, só o computador tá, é um começo e tal. Mas da mesma maneira que, uma própria banda jogar um áudio pro... Sei lá, para os MySpace da vida, que já caiu em desuso e tal, mas jogar para a rede não é o suficiente. De que outra forma, cara? Principalmente, eu acho até que na questão do audiovisual, que tanto como uma banda tem a necessidade de ter uma banda... O projeto está só no virtual, tem que estar no físico, a banda tem que estar no palco tocando. Então existe também a necessidade da exibição em algum lugar. Tipo, a gente tem aquela exibição mais clássica, assim, mais acolhedora, aquela coisa mais humana, né, cara? Como é que vocês estão trabalhando isso, cara? A questão dos cineclubes, que ele falasse... Quais são essas maneiras de fazer uma circulação Certeza, bacana? Cara. Uma das paradas que a gente fala é que um dos maiores desafios das redes que existem hoje é justamente ter esse equilíbrio do online com offline ali, né, cara? Eu acho que a gente, através do online, consegue adiantar muita coisa e consegue estar em contato todo dia com a galera que está lá do outro lado do país, que sem essa rede virtual isso não seria possível, mas essa atuação presencial e física e se deslocando de um lugar para o outro é fundamental também, né, cara? A gente, dentro do Fora do Eixo, tem uma distribuidora de filmes que chama DF5, que a gente no Fora do Eixo vai vivendo muito, trocando ideia muito um com o outro e vai inventando uns linguajar próprios, assim. E aí uma das gírias que a gente tem é o F5, né, que é aquele botão de atualização ali do computador. E aí quando a gente falou que ia fazer uma distribuidora de filme, a gente falou, porra, velho, vamos fazer, mas tem que ser uma atualização de uma distribuidora, né? A gente fez a DF5, que é tipo essa, como que é essa nova plataforma de fazer com que o audiovisual seja mais facilmente acessado. E aí, além de ter esses conteúdos online disponíveis pra galera assistir, a gente vem utilizando muito da internet pra fazer com que as sessões presenciais sejam viabilizadas, assim. Porque às vezes o cara que faz um longa, ele não tem uma disponibilidade para circular o país inteiro em todas as sessões de cineclube. Mas através de uma articulação de uma rede tipo Fora do Eixo, ele consegue mandar aquele filme dele pela internet sem gastar um real de correio para um monte de ponto no país inteiro e aqueles pontos baixarem o filme e exibirem presencialmente nos seus cineclubes, manja? Então, você, em vez da gente pegar o link do filme e divulgar para a galera assistir online, a gente passa aquele link do filme em alta qualidade para os cineclubes baixam esse filme e exibem para o seu público ali. Então acho que isso a gente é um exemplo de usar da internet, mas para conseguir viabilizar ações presenciais, assim, e que tem sido do caralho. Que aí depois de um tempo fazendo isso, a gente passou a também, depois da sessão, colocar o realizador por Skype para trocar ideia com a galera. Então você vê o filme, aí depois do filme entra a cara do realizador grandona na tela ali, ele na casa dele, saca? Sem precisar gastar com deslocamento e trocando ideia em tempo real com quem assistiu o filme ali. Então isso é uma experiência muito legal, assim. No Grito Rock desse ano a gente colocou para circular um filme que passou em 64 cineclubes diferentes, cada um de uma cidade, e foi muito bacana, teve um retorno de público animal, a realizadora participou de sessões por Skype em vários desses pontos, nos que ela tinha disponibilidade para ir, ela foi lá presencialmente trocar ideia com a galera. Então isso rendeu frutos muito, muito bacanas, assim. E aí agora na Seda... A gente já deu uma radicalizada nessa proposta, que a gente colocou 9 longas para nesse esquema de distribuição virtual, e aí os cineclubes estão todos baixando esses filmes e botando para exibir, assim. Aqui em Pô vai ter exibição do dia 4 até o dia 13, assim, vai passar filme para caralho. Então, tem muita coisa nova sendo produzida no Brasil e que, pô, não tem acesso. E no cinema, assim, é mais difícil ainda, velho, porque esse trabalho do alternativo, ele vem se desenvolvendo ainda, porque... Um cara que faz o. Porque o cara que faz curta, ele tá muito mais na net, assim, o trampo dele tem que ser. chegando nos amigos, indo mobilizando as redes, conseguindo conectar, se conectar pelos coletivos e passar isso pro restante do Brasil, mas o cara que faz longa, às vezes ele não estava tão conectado nessa realidade do independente ali, e o que acabava sendo um lançamento alternativo era fechar com o Itaú Cultural ou com o Artplex da vida para passar esse filme em salas comerciais, que vai ter em numa média de 10, 15 cidades brasileiras, mas tipo, eu venho lá de Cuiabá, lá em Cuiabá eu só tenho sala de cinema em shopping, que nunca vai passar um filme brasileiro que não seja aqueles Se Eu Fosse Você, com Tony Ramos, ou umas outras paradas que, velho, da gente nem interessa de assistir, assim, porque ele segue uma estética que não é nacional, é aquela estética viciada que a gente já tá acostumado a ver em vários outros filmes, assim. E aí essa galera que vem fazendo esses filmes, porra, se encantou muito com a possibilidade de ter realmente uma rede que tá preocupada em levar as pessoas para sessões. E eu acho que mais do que isso é a gente conseguir também reinventar esse hábito do cinema, assim. Porra, o cinema não é para ser uma coisa que é cara, que é excludente, que é você entra na sala escura, assiste o filme e vaza. Não, velho, você pode tomar uma breja ali enquanto você tá vendo o filme, você pode trocar ideia com seu brother, aquilo pode ser um momento onde você tá conseguindo se conectar com outras pessoas. Porra, antes o cinema era passado nas feiras, tá ligado? Com um monte de gente andando, a galera via, muitos viam trechos do filme, nem viam o filme inteiro. Então eu acho que a gente também vem pensando em alternativas para que o audiovisual se torne mais humano, tá ligado? Tem até uma mostra que a gente faz que é bem provocativa nesse sentido, que ela começou sendo feita lá embaixo do Minhocão de São Paulo, tá ligado? Que é uma região onde tem a Cracolândia muito forte, e o nome dessa mostra é Sinóia, que é a mistura de cinema com a noia da rua ali, e que ela tem justamente essa estética do morador de rua, a galera que vai assistir o filme todo sentado nos pedaços de papelão, manja, e aí rola essa interação de quem é morador de rua, quem tá passando, a galera que viu a divulgação na net vem pra ver o filme. E aí a gente fez esses Sinóias lá em São Paulo, embaixo do Minhocão. Depois conseguimos, durante a Rio Mais 20, agora fazer no Rio de Janeiro também. Fizemos em várias estações de metrô na Zona Norte, que é uma zona mais periférica e que não recebe os benefícios de se receber eventos grandes como Copa do Mundo, Olimpíadas, Rio Mais 20 e o caramba, assim. E, pô, o resultado foi muito massa, assim. Principalmente agora no Rio, a gente passou o filme só para filmes produzidos por indígenas, assim, de uma galera que chama Vídeo nas Aldeias. Eles mesmo utilizam os equipamentos, filmam, dirigem, editam, manja, fazem a produção inteira da parada, os filmes falados nas línguas deles, tá ligado? E aí com legenda em português. Então foi um momento muito louco, assim, que a gente passou o filme dos indígenas, tinha uma galera lá assistindo, curtindo, os indígenas estavam lá presentes pra trocar ideia com todo mundo depois. Então eu acho que a gente tem que ir buscando essas alternativas mesmo, de como é que vai tornar uma parada mais humana, mais presente na vida de cada um, assim. Falar cinema, o cara não pode pensar só em Iron Man, tá ligado? Ele tem que pensar no vídeo que o vizinho dele fez ali, que ele passou na rua naquela hora e acabou figurando numa cena lá, tá ligado? Pois é, essa é uma jogada também que a gente tem que expandir um pouco dessa questão do próprio cinema, assim, pensar não só no cinema, mas pensar também no filme. Filme não existe mais, que não existe mais película, né, cara? A gente tá falando de audiovisual, cara. Então o audiovisual vai do clipe ao, sei lá, aquele filme que tu fez dos teus filhos brincando em casa, né? É, cara, os cineastas mais puritanos, quando chegou o som no cinema, que antes era só vídeo, né? Antes era só o filme e a imagem, a galera achava que aquilo lá era a corrupção da arte do cinema, ter o som, tá ligado? E aí, depois de um tempo, essa parada foi se quebrando e viu que não, velho. O som tá lá pra somar na parada. É muito mais do caralho que tenha som. Hoje em dia tem gente que fala até que tipo 70% do vídeo é o som, tá ligado? E a ambiência que isso te proporciona. E, velho, quem ainda tem esse paradigma do digital com a película, eu acho que, mano, tá viajando daço, nervoso, assim. Tá muito pra trás. É igual a gente falar que, porra, velho, o Urso tem uma banda legal, mas os caras não gravam em rolo. É um bando de filha da puta, assim, tipo, não, velho. Porra, tem um monte de jeito da gente gravar aí. Pá, a estética do rolo é legal, tal, tem seu ruído próprio, mas nós não vamos deixar de fazer, porque a gente não tem recurso pra fazer isso. E aí, as experiências que das oficinas e o contato com a galera, assim, é muito louco, cara, porque a cada situação nova você vai se deparando com um contexto que vai mudando, assim. Teve uma sessão que a gente fez lá no Complexo do Alemão, que passou o filme dos indígenas. E aí, só foi muita criança, assim, nessa sessão. E os indígenas falam na língua deles. A molecada nem sabia que os indígenas tinham a sua língua própria, que não falavam português, assim. E a maior parte daquelas crianças que estudam não sabem ler, tá ligado? E aí como é que essa molecada ia fazer pra assistir os filmes? Que você tá cheio de legenda, os caras falando na língua deles, lá do Acre. E a molecada nem sabia o que era o Acre, ou se existia um Acre, tá ligado? E aí a solução que a gente pensou, tipo, em 2 minutos foi, cara, cada um senta junto com um grupo de 3 e vai fazendo uma tradução simultânea do que tá rolando no filme pra molecada assistir. E aí, pô, foram os filmes dos indígenas foram que eles conseguiram ficar mais quietinho prestando atenção, e se a gente moscava em alguma legenda ali de não traduzir pra galera, eles falavam, ô tio, o que ele falou ali? Quero saber, me fala aí. Tipo, te cobrando, que eles realmente têm um interesse muito grande de ter acesso àquela cultura ali que ainda não é popularizada, assim. E, pô, eu acho que com o audiovisual a gente caminha pra conseguir fazer essa parada, assim. Tem que ter muito mais câmera na mão dos indígenas, tem que ter muito mais câmera na mão da periferia, e essa parada vem acontecendo ainda. E às vezes tem um preconceito grande, assim, a galera fala, ah, mas no YouTube só tem porcaria. Não, velho, no YouTube tem o que a galera quer colocar, velho, e dessa quantidade vai vir a qualidade também, cara. Acho que a gente tá entendendo essa plataforma audiovisual mais agora mesmo, cara. Se você só assistir é uma coisa, agora você poder dominar essa técnica é outra, né, cara? E aí eu acho que essas produções vão avançando. Você já tem um monte de galera que vem da periferia e, porra, manda bem pra caralho. E uma galera que tá começando agora, eu acho que essa só tende a aumentar assim mesmo, velho. Tipo, na seda agora vai ter oficina pros griots, tá ligado? Oficina que eu vou fazer. Vai ser com um monte de gente, tá? Universitário, barará. Seguinte, vai lá. Já, falando pra caralho também. É, né? Não, vamos fazer o seguinte, cara. Agora a gente faz mais um som e a gente fala sobre o que tu vai estar fazendo aqui com o pessoal. E acho que uma coisa que é importante também dessa parada, tipo, o acesso existe, tem muita porcaria, mas todo mundo tem um celular que faz um filmezinho, alguma coisa assim. Então, tipo, o que fazer com essa coisa também? Eu pensar, tipo, até essa questão do discutir, assistir um filme e discutir o filme é tão importante quanto assisti-lo, porque aí tu começa a pensar como se fazer, como se criar referências. Mas vou falar sobre o fazer um pouco do audiovisual. Certeza. E sobre essa parte do seda não ser apenas um espaço de exibição, espaço também de pensar e de se fazer audiovisual. Mas agora a gente vai para uma parada de fazer um pouco de música agora, hein, esses meninos aí. We'll be right back. um telefone. O celular tocando. É, clássico. Bem na hora. Bem na hora do intervalo. É a composição, na próxima vez já pode entrar numa música, já um tipo celular, alguma coisa assim. Bom, seguimos aqui conversando no Eixo 51. Lembrando, o programa é feito de maneira colaborativa entre a produtora Marquise 51, a galera da Casa do Eixo Porto... Casa Fora do Eixo Porto Alegre e também o Corja Produções. A gente fala sobre várias coisas por aqui, a gente roda, está ao vivo na internet, transmitindo em áudio e vídeo, a gente transmite de maneira audiovisual o nosso programa todas as segundas-feiras, a partir das 15 horas até as 17, a partir das 13 horas, às 15 horas, sim, são 3 horas da tarde, até as 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde, no www.ustream.tv/channel/eixo51. E você também pode escutar o programa, ou você está escutando o programa agora, no formato apenas de áudio, como podcast, como programa de rádio, rádio web, da maneira que você melhor gostar de chamá-lo. Pelas rádios parceiras aí, a gente tem a Putz Grila, que exibe logo depois da nossa exibição ao vivo, às 6 horas da tarde de segunda-feira, já está rodando o Eixo 51, e também a Dinâmico FM, e também o Compacto Rec, www.compactorec.com.br, é isso, Ney? WordPress. É o WordPress, então joga lá Compacto Rec que você achará, se você já não está escutando no Compacto Rec, então aí você procura as outras maneiras de escutar o programa. A gente segue falando sobre a SEDA, Semana do Audiovisual, que vai acontecer agora em Porto Alegre, de 4 a 13 de julho. Isso aí, Thiago. E aí vale lembrar também, como a gente estava falando ali no último bloco, que não tem só exibições, né, cara? Vão ter várias oficinas. O Moisés Lopes, que é um VJ barra DJ bem conhecido aqui de Porto Alegre, que já circulou o país inteiro fazendo intervenções experimentais, assim, vai dar oficina de projeção. E aí nessa oficina dele, a galera que for, além de aprender essas técnicas de projeção, já vai sair para uma jornada ali na Cidade Baixa, fazendo projeções em prédios, conseguindo nos viadutos ali. Então já vai ser uma experiência legal de ir para a rua e aplicar aquilo que você aprendeu. E vai ter também a oficina de realização que eu vou fazer, que vai ser no Odomodê, se não me engano esse é o nome. Professor Odomodê. Isso. E aí vai ter uma galera lá dos griots, mas também é uma oficina aberta para quem quiser chegar e trocar mais ideias sobre audiovisual, quiser, às vezes, se não souber, ou se tiver vontade, cola lá, ou se já tiver um trampo com isso, cola lá pra gente trocar ideia, e aí fazer oficina junto. Acho que tem uma parada legal, assim, que essas oficinas, elas são muito de não grade, assim, ela vai acontecendo e à medida que as pessoas vão chegando, vão se incorporando e a gente já busca por um resultado prático, assim, no final da oficina a gente termina com a galera tendo feito um vídeo, assim. Eu acho que isso que é um diferencial bem bacana da SEDA, assim, porque nos cursos normais você fala muito e vê, ouve muito principalmente, lê muito e às vezes não consegue aplicar tanto, assim. E até eu acho que por isso foi um dos motivos que me levou a sair da faculdade, levou várias outras pessoas a largar pelas metades também, porque se via ali enquanto um receptor, e até nessa lógica nossa de todo mundo ter acesso e poder produzir, já não se contentava mais e saiu para ir na rua ter essa experiência da universidade livre, assim. Então, a SEDA é muito isso, assim, cara, a gente busca na vivência e trocando conhecimento e tô ampliando o repertório de todo mundo. Eu quero sair dessa semana entendendo muito mais como é que se dão essa cultura dos griots, e aí em troca eu tenho um pouco de conhecimento audiovisual que eu quero levar pra lá, e aí eu acho que vai ser rico pra todo mundo, assim, cara. Isso é uma ideia que a gente trabalhando aqui também no Eixo, que eu tenho que a gente compartilhar, mas compartilhar de uma maneira efetiva, né, cara? Não só ficar postando fotos de ursinhos, não, nada contra os ursinhos, mais uma vez falando deles, ou cachorrinhos, ou bichinhos, mas de compartilhar realmente, cara, tipo, experiências, né, cara? Compartilhar com vida e conhecimento, cara. Acho que isso aí é fundamental, assim, tipo, a ideia de trazer as pessoas pra cá pra conversar é nesse sentido de compartilhar. De compartilhar cultura e vivência, cara. Eu acho que a SEDA também se aproxima um pouco dessa, certeza, jogada, assim. Acho que todas, certeza, as paradas do Fora do Eixo estão nesse sistema. Não, né? O bagulho é copyleft total, assim. Se chegou, pega e leva, tá ligado? Não tem. As oficinas são todas gratuitas, as exibições são todas gratuitas. Acho que da maior parte das coisas que o Fora do Eixo faz, assim, eu acho que pouquíssimos eventos vai ter uma cobrança de ingresso ou algo nesse sentido. E se tiver, um preço muito ínfimo para bancar a viabilização daquela ação ali. Mas entendendo que a gente também vai sempre buscar outros... Porque isso é um debate muito, muito que rola, assim, velho. Tipo, hoje em dia o mercado do cinema, ele não é mais pessoas pagando ingresso para ver filme. Isso aí é um mercado dos caras grandão lá que ainda tem essa condição. Acho que esse mercado hoje nosso é as pessoas assistindo o filme já, tá ligado? Sem necessariamente precisar pagar por isso, entendendo que tem um monte de outras formas de se viabilizar essa produção que dá para correr atrás, que tanto as bandas como os produtores estão fazendo, e os realizadores de audiovisual estão fazendo, tipo, tem plataformas como o Catarse, que são plataformas de crowdfunding, que você coloca seu projeto lá e a galera pode fazer doações para ele. A galera da música tem já uma galera usando o Embolacha, que é uma plataforma que você coloca teu disco e a galera dá contribuições para você prensar ele. Então eu acho que, pô, fora as leis de incentivo que estão aí, que apesar de às vezes ter uma criminalização das leis de incentivo, eu acho que é um recurso que tá lá para ser disputado. Se a gente não for lá pegar aquele recurso e devolver ele para a sociedade civil em forma de ação, os caras que são muito mais filha da puta vão ir lá e vão fazer isso, tá ligado? E nem vão devolver para a sociedade. Então se a gente ir lá, conseguir hackear aquela grana do governo, que é uma grana nossa, e devolver na ponta mesmo, velho, fazendo o cara sentir que ele tá tendo uma melhoria com aquilo, a gente já tá fazendo muito melhor do que um monte de lei que a galera faz aí, que você não sente você não se sente contemplado na sua vida, assim, na sua vivência cotidiana. E aí eu acho que tá aí pra ser disputado, cara. Então a gente tem que ir buscando essas fontes, assim, cara. E até de empresas mesmo, pô, sei lá, vai que a gente tá fazendo uma parada e aí a Red Bull fala que quer investir uma grana nessa parada. Tem gente que vai falar, pô, velho, mas se eu aceitar esse patrocínio da Red Bull, eu vou tá me vendendo pro sistema, tá ligado? Vou ser um filha da puta, pelego. E você fala, pô, você vai ser um filha da puta, pelego, se você fizer o que a Red Bull mandar, né, velho? Mas você fala assim, Red Bull, beleza, você me dá tanto e eu não vou mudar nada do que eu faço, vou continuar fazendo o que eu quero. A partir do momento que você vier interferir no que eu tô fazendo, eu vou te mandar tomar no cu e te devolver essa grana. Aí, beleza, velho, é uma parada que tá justaça, assim. Os caras tão... É o bom e velho Robin Hood, assim, que a gente já falou hoje, velho. Quanto a gente conseguir trazer de material humano, de recurso pra dentro dessas paradas que nós estamos fazendo, que vai beneficiar todo mundo, melhor, assim. E aí eu acho que a galera da música já vem fazendo isso há bastante tempo, assim, com uma maestria enorme, conseguindo circular o país inteiro, dando exemplo mesmo. Porque, tipo, é uma parada que a gente se espelha pra caralho também no audiovisual, assim. Os caras entram no carro, velho, e saem fazendo turnê, tocando pra tudo quanto é canto. Aí a gente falou, pô, velho, será que não dá pra gente fazer uma turnê com os realizadores de audiovisual? Aí a gente fez essa experiência, teve a galera lá de Bauru que fez um média-metragem que chama Bel Contra o Muro, e aí tava prontinho, a gente falou, molecada, vamos fazer uma turnê com vocês. Aí botamos, velho, eles entraram, era o diretor, o cinegrafista e o produtor, mais uma pessoa do Fora do Eixo e mais duas pessoas do Fora do Eixo. E aí os caras entraram num carro, passaram por 11 cidades do interior de São Paulo, passando filme em todas essas cidades. E foi do caralho, cara. E, tipo, em 15 dias os moleques fizeram público em um monte de cidades, passaram o filme pra um monte de gente que jamais ia ficar sabendo disso. E hackeando total essa tecnologia da música, assim, de pô, vamos fazer turnê, vamos entrar no carro, velho. Cada cidade hospeda a gente, alimenta a gente, ainda consegue fazer uma contribuição pra gente pegar a gasolina pra chegar no próximo ponto. E a parada rolando, assim, infinitamente. Tem uma vantagem com relação ao audiovisual, que tem uma estrutura que já é existente há bastante tempo, que é a do cineclube, né, cara? Que não tem essa ideia, tipo, não tem um paralelo com a música, assim, cara. Então, como vocês conseguem fazer isso, mapear um pouco e utilizar do cineclube, que já é uma galera que se junta pra assistir, discutir, pensar no cinema, que tá ali por causa da arte, pô, já facilita muito, né, cara, a vida nesse com sentido. Com certeza, velho. Cara, passa aí um contato aí, como o pessoal encontra mais informações aí, cara, da cena. Cara, contato por e-mail, pode mandar e-mail pro clubedecinema@foradoeixo.org.br. E o site da Seda, que aí não vai ter informações só sobre a Seda Porto Alegre, mas sobre todas as outras sedas que estão rolando, os filmes que a gente está distribuindo. Se você quer montar um cineclube na sua cidade, você pode entrar em contato também. A gente já tem um acervo com mais de 200 curtas, com um monte de longa, que você pode acessar para colocar isso na roda também e chamar mais pessoas para montar esse cineclube contigo. Aí você entra lá no seda.foradoeixo.org.br. seda.foradoeixo.org.br pra ficar marcado. Aí é só entrar lá que tem informação pra caramba. E aí nós estamos nos Facebook da vida, Twitter, a gente, todo mundo fora do eixo fala pra caralho, assim. Se deixar, a gente fica falando infinitamente nos bagulhos. Então é só chamar lá que a gente troca ideia. Beleza, então, cara. Valeu, Thiago. É nóis. Bom, daqui a pouco eu falo também com o Ney pra falar das paradas lá da Rio Mais 20. Mas que tal mais um som? Vamos, vamos. We'll be right back. 51, agora eu tava pensando, cara, a gente tá acho, na sétima edição e já é a terceira banda instrumental que apresenta aqui no programa, velho. Acho que estamos decretando a falência dos vocalistas na cidade, ou estamos constatando que os vocalistas não têm mais vez, cara. E tu, André, tu que é vocalista também, cara, conhece? Cara, que tu... eu acho ótimo, sim. Acho ótimo. Gosto de banda instrumental, porque daí é uma preocupação a menos, assim. Já chega o cara a ficar aqui, né, na toda dinâmica. É, essa dinâmica, assim, com os meninos. Se tivesse que cantar, a gente tava fudido. A coisa massa se preocupar, cara. Tem que cantar e tocar. Põe mais um vocalista só pra cantar também, pra que mais um cara só fechar o saco. Pois é. Tem uma passagem a mais, tem que pagar. Uma passagem a mais. Geralmente é o cara mais estrela da banda, né, normalmente. Tem mais isso ainda. É, mais isso. Bom, agora a gente segue falando aqui, vamos falar com o Ney, que é um baixista também de banda instrumental também, tocou bastante com banda instrumental. É um cara que corrobora com essa história aí. Não, os vocalistas são legais, cara, eu também gosto de cantar. Ney, bom, vindo agora, cara, direto, vocês chegaram quando, cara, da Rio Mais Vinho? Chegaram no sábado? De madrugada, quase amanhecendo domingo. Quase no domingão já. Foram 10 dias de permanência lá, ou não, foram 10 dias de ida e volta, como é que foi a função? É, a ida leva 26 horas e a volta mais 26 horas, né? Então uns 8 dias ali a full mesmo no trem. Cara, bom, tinha a questão do percurso cultural. Eu já saí falando como é que se desenvolveu esse percurso, cara, porque era uma coisa que vocês tinham uma ideia mais, era uma história muito na questão do não grade, assim, de ver como a coisa ia funcionar mesmo, de sentir o clima. E como é que acabou rolando isso, cara? Certo. É, que assim, a Rio Mais 20, ela tinha duas grandes coisas, né? A questão do Rio Centro, que era os chefões de Estado lá, aquela coisa inatingível, inalcançável, né? Que é o que a gente sempre foi acostumado a ver, até antes de ter internet e tudo mais, né? E a outra coisa, a outra reunião, que era a Cúpula dos Povos, né? Que era uma organização da sociedade mesmo, né? Pra aproveitar esse grande encontro desses chefes de Estado e aquela discussão que está acontecendo ali, né, de desenvolvimento sustentável, né, de desenvolvimento socioambiental, né, que não é só a questão da preservação do verde, mas sim todo o aspecto humano que envolve isso, né, e que, na verdade, como a gente até tinha falado aqui 10 dias atrás, quando o Pato de Elefante estava aqui, que é tudo interligado, né, o homem não está separado, né, porque a gente vive na cidade e a água sai do cano, né, que não quer dizer que aquela água vem de algum rio, né, não é mágica ela sair do cano, né, pra gente usar essa água. Então a discussão foi muito em cima disso, assim, né, daí até a Cúpula dos Povos junto a Rio Mais 20, né, e a questão do percurso da cultura foi assim, povos do mundo inteiro, né, cara, assim, do Brasil, povos de terreiro, povos de floresta, né, pontos de cultura, coletivos, né, cultura urbana, hip hop, favela, né, e daí por diante, assim, uma infinidade, né, de manifestações e identidades culturais, assim, né, indo naquela questão da cultura além só do aspecto da arte, mas sim da identidade, né, dos povos, assim, né, então isso, né, de ter esse tanto de gente, essa diversidade toda, leva uma programação muito vasta, assim, né, então algumas coisas a gente já se preparou, né, inclusive o Thiago, que tava falando aqui agora há pouco sobre a sede, ele foi um dos fora do eixo que foi pro Rio de Janeiro antes de começar a acontecer Rio Mais 20 e a Cúpula dos Povos, justamente para estar organizando tanto a nossa estadia ali, quanto também, né, e trabalhando esse percurso ali, né, então assim, o que foi possível mapear ali, né, dentro desses dias anteriores, né, desses meses, na verdade, que a gente já vinha trabalhando, mas especialmente nesses dias presencialmente mesmo no Rio, né, a partir dos contatos que foram sendo feitos, diálogos, reuniões, né, uma pré-programação que a gente tinha ali, que era o percurso, né, que era o percurso da cultura, que, na verdade, ele extrapola o Fora do Eixo, né, envolve, né, várias reuniões e programações culturais de muitos grupos, assim, né, que é o que a gente chama no movimento social da cultura, né. E então a gente tinha essa pré-programação, a gente estabeleceu esse roteiro, entre aspas, né, que é esse percurso, mas ao mesmo tempo que a gente sabia também que durante ali a Cúpula dos Povos milhões de coisas iam acontecer de uma hora para outra, assim, a gente teria que estar, né, flexível ali a essa não grade, assim. Então, por exemplo, né, muitas marchas aconteceram, assim, muitas a gente sabia que ia acontecer e estava programado, outras alguém falava no rádio, tá rolando tal marcha aqui agora, vamos fotografar, vamos filmar. E teve, por exemplo, na maior marcha que teve, que foi a Grande Marcha dos Povos, assim, né, que foi milhares de pessoas, assim, os indígenas fizeram um quarupi no dentro da marcha, assim, correram no sentido contrário da marcha, todo mundo jogando bandeira voando pra tudo que é lado, abre, abre, abre, abre, e o quarupi passando no sentido contrário da marcha, assim, que foi a maneira que os indígenas chamaram a atenção, né, foi a marcha da marcha, né, cara, e coisas assim aconteceram o tempo todo, assim, foi muito legal, assim, e poder fazer parte disso, assim. E é uma experiência pessoal que eu tive foi ter ficado na Arena Socioambiental, que era um espaço dentro da Cúpula dos Povos, que era um espaço de diálogo do governo brasileiro com a sociedade civil. Né? E é claro que a gente tem uma série de críticas, né? Como, por exemplo, o fato da Cúpula dos Povos ter ficado bastante afastada da Rio Centro, né? Enfim, o fato de que algumas vezes algumas pautas eram colocadas como uma propaganda de governo, mas por outro lado, cara, foi de fato, não tem como desmerecer, é até uma rebeldia ingênua querer desmerecer que de fato houve um diálogo com a sociedade que foi muito foda, assim, no sentido de ali na Arena Socioambiental a gente ter catadores de material reciclável tomando a voz do lado de ministros, saca, e indígenas, né, a programação do Movimento Social da Cultura, que foi lá os povos de terreiro, né, pontos de cultura, indígenas, e dali surgiu uma manifestação que ocasionou um tuitaço, e desse tuitaço a gente teve uma resposta do deputado Newton que a Lei Cultura Viva ia ser votada na quarta, né, que é depois de amanhã, então depois de amanhã vai ter essa votação do Lei Cultura Viva para isso virar lei, né, já que agora a gente está tendo retrocessos nesse Ministério da Cultura atual em relação a isso, virando lei, acabou, né, a gente não fica dependendo desse ou daquele outro governo que é mais favorável ou não, né, mais sensível ou não à questão desses avanços culturais, né, e no caso o retrocesso, que é o que a gente está tendo agora com esse Ministério da Cultura atual. Então, tendo uma lei, a gente não fica refém disso, a gente está respaldado, então isso foi uma coisa muito interessante que rolou também. Enfim, dando um primeiro panorama, assim, né? Pô, massa, massa, massa. Então, na realidade, uma coisa que era bem visível, ou pelo menos era mostrada em grande escala, era essa questão de ter realmente um diálogo com a sociedade civil. Que a gente, na realidade, quem não tá lá, não sabe até que ponto realmente essa coisa acontece. Tem a questão das resoluções também que eram levadas para ser debatida com a sociedade, antes de ser chanceladas, né, com até direito a três alterações, é isso, uma coisa nesse sentido também, que aconteceu antes de ir para o pessoal do Rio Centro, né, cara? Tem essa parada que pareceu bem interessante nesse sentido, mas ainda há quem diga que num resultado geral ainda ficou abaixo do que se esperava ainda, cara, a questão da... Eu acho que aí tem dois lados da moeda, assim, né, cara? Um que é que é claro que, né, a gente está ainda dentro de uma estrutura que a gente, infelizmente, ainda é refém, né, dessa questão do capital estrangeiro, de tudo isso, né? O Brasil hoje é a sexta economia do mundo, não sei o quê, tem todas essas questões, mas é uma sexta economia do mundo em que os bilhões do Brasil são oferecidos para salvar os bancos da crise da Europa e não, né, para, enfim, um monte de coisa que a gente sabe de crise social que existe no Brasil, né? Então tem esse lado e tem esse outro lado da moeda também, que assim, durante a Arena Socioambiental ali, por exemplo, a gente pôde ver, né, muitas pessoas que estão hoje dentro do governo que são de movimentos populares, assim, né? A gente vê representante de pessoas falando que perderam pessoas próximas pela precariedade da saúde e hoje ele está como um representante consultivo de tal área ali do Ministério da Saúde. E isso, ao mesmo tempo, não faz com que ele tenha um rabo preso. Ao mesmo tempo que ele tem isso, ele pede a fala lá, pega o microfone, desce o cacete, porque tem que melhorar isso, isso, isso, isso. Isso foi uma coisa muito legal de se ver, assim, né? Ao mesmo tempo que também a gente tem algumas... umas defesas, assim, continuando nesse debate da saúde. Por exemplo, eu vi representante do Ministério da Saúde defendendo... gratuidade para atendimento médico a morador de rua, gratuidade para troca de sexo de transexual e ambulatório grátis também, que é coisa que há 20 anos atrás você vê um governo falando isso, assim, coisa de tá muito distante, né? Hoje, gente na sociedade mesmo acha um absurdo, como pode alguém do governo defender travesti, né? Com certeza, então alguns avanços a gente vê, né? Então eu acho que a leitura que a gente tira, né, é não ter nem a ingenuidade de ah, esse governo é do caralho, e nem a ingenuidade de, tipo, nada do que tá aí presta, assim, né? Eu acho que é a mesma... Passa perto daquela mesma discussão em relação ao apartidarismo, né? Essa coisa que a gente vem discutindo hoje também do que não importa a sigla X ou Y, né? A gente sabe que tem pessoas muito sérias e competentes em diferentes siglas, assim como tem um monte de filha da puta salafrário em diferentes siglas também. Então acho que a construção, né, desse movimento social da cultura, ela passa por isso também, de um diálogo que seja maduro, né, que ao mesmo tempo não seja aquele tacar pedra em tudo só porque é governo, né, mas também não seja ser ingênuo e achar que o governo é do caralho porque fez uma propaganda de alguma coisa. Né? Então ali... É, nessa específica da Arena Socioambiental, acabou que foi assim, eu particularmente, assim, foi onde eu fiquei mais o tempo todo, assim, né? Acabei absorvendo bastante daquilo, não muito das outras coisas que estavam acontecendo no restante das programações, né? Por estar bastante focado naquilo ali, mas era um espaço bem simbólico, assim, dessa questão, né? Do diálogo com a sociedade civil, assim, né? E aí a gente tem esses prós e contras aí, que a gente sabe que ainda falta muito, né, que o governo ainda tem que dialogar muito mais, né, que na verdade aquilo lá não era mais que obrigação, que com certeza poderia ir além do que foi aquilo, né, com certeza aquilo lá não foi o máximo, dava para ter sido muito mais, né, mas ao mesmo tempo, né, que a gente pega, por exemplo, o José Júnior do Afroreg falando do ministro Gilberto Carvalho sendo vaiado lá, que falou assim... É, eu acho a vaia uma manifestação legítima e tal, tem que se manifestar mesmo, mas há 20 anos atrás seria impossível a gente ter, né, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, palavras do José Júnior da Afroreg, tá aqui colocando a bunda na janela para todo mundo dar tapa, né, e que é um avanço que não é mérito do governo, né, é luta da sociedade que construiu isso, né. Pois é, e tem essa questão, a própria questão da sociedade estava lá pressionando de alguma forma, né, cara. Exato. A própria questão do pessoal ter feito todo um deslocamento, não só, eu falo da sociedade civil brasileira, mas como de gente do mundo todo ter se deslocado até lá para dizer eu tô atento, isso é fundamental. Até tem a questão da toda a rede que a internet propicia, que facilita, mas o estar fisicamente lá e dizer assim, eu estou atento, eu estou olhando, eu estou aqui, isso também é fundamental, né, cara? Nossa, faz total a diferença, assim. Inclusive foi uma das falas no final da programação, assim, no último dia, que foi a entrega dos caminhões, né, para os catadores de material reciclável e tal, que a gente tem essa transformação, né, que a gente, a sociedade inteira, assim, de uma maneira geral, via, né, essas pessoas como mendigo, maloqueiro, catador de lixo. Na verdade não é catador de lixo, é catador de material reciclável, né? E hoje a gente já tem essa quebra de paradigma que de mendigo, maloqueiro, bandido para grande referência, né, e símbolo das transformações socioambientais, né, e não só como uma massa de manobra. Você vê os caras organizados com movimento nacional dos catadores de material reciclável, posicionamentos, assim, pega o microfone, pede a fala, posicionamentos muito lúcidos, assim, muito embasados politicamente, que assim, o cara não precisou aquilo, até que o Thiago tava falando aqui num outro contexto, né, em relação à faculdade, mas pô, o cara, ele começou catando material reciclável na rua por necessidade, por não ter tido acesso a estudo, por não ter feito uma faculdade, não sei o quê. Mas por ter conseguido sobreviver daquilo, e hoje a gente tem uma discussão desse aspecto socioambiental, né? Hoje tem o cara que nunca fez a faculdade, que tá na rua catando material até hoje, que dá banho de política em muito cara letrado, porque o cara tem a política na vivência ali, né? Ele não estudou na sala de aula, mas ele estudou na vida, né? Ele perguntou o porquê dele estar ali naquele lugar, entendeu o porquê daquilo, e hoje tem todo um movimento organizado aí, né, que debate essas questões, assim. Isso foi uma coisa, em alguns momentos foi bastante emocionante, assim, na verdade, assim, de ver isso acontecendo, assim, de falar, caramba, olha o tanto que o pessoal tá organizado, né? E eu ia falar que foi nessa fala final, o Gilberto Carvalho até falou, ele tava fazendo um retrospecto lá do governo Lula, não sei o que, ele falou assim, isso só tá acontecendo porque a sociedade pressionou e falou assim, tá, mas vocês estão aí falando bonito, mas falar bonito não é nada, eu quero ver a prática, né? A retórica é muito linda. Retórica é linda, todo mundo sabe fazer retórica, da mesma maneira que a gente pode fazer o contraponto de uma coisa que eu acabei de falar também, que é, bonito o representante do ministério defender ambulatório grátis para os transexuais, mas e aí, cadê a prática, né? Já falou bonito lá, vamos ver se aqui, nesses próximos anos, essa prática vai vir. Bem, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos um pouquinho mais de urso aí. Um pouco mais de música instrumental aqui no Eixo 51. isso. Massa sonora, hein? Ney Hugo, cara, a gente tá falando bastante aqui sobre cultura, e a gente tá falando sobre cultura, vivência, e falando sobre ser humano, e o nosso planeta, nosso lar, nossa terra. Cara, a arte, cara, nessa história toda aí, cara, tipo, vocês que são do Fora do Eixo, que é um movimento que nasce como um movimento artístico, como é que tu viu, cara, a galera lá se inserindo, a galera das artes, se chegando junto, tipo, nessa questão mais ecológica, que na realidade não é só o ecológico que a gente fala, é o tudo, né, cara, é uma coisa muito maior. Mas como é que tá essa galera aí, cara? Pô, eu sei que também, Fora do Eixo, também foi com pessoas de outros movimentos culturais aqui da cidade também, ou de outros segmentos culturais que não a música dentro do Fora do Eixo, cara. Como que vocês se encontraram lá e o que vocês presenciaram lá de outros movimentos culturais por lá, cara? Essa questão, até como eu estava dizendo, do movimento social da cultura, né? É a cultura que, ela nesse sentido antropológico, que vai além da arte, né? No sentido de ter as manifestações ali, né? Só que essa manifestação, ela também está muito ligada à arte, né? Se a gente pensar a arte antes da indústria da arte, né? Ela era só isso. A manifestação artística era essa manifestação cultural antropológica, né? Depois que a gente começou a ter ali no século XX essa indústria da arte, foi que meio que separou, né? A gente teve arte, né, tendo assim a cultura, claro, que nunca vai deixar de ter a arte dentro, mas a gente passou a ter uma arte sem culturas, por assim dizer, né? Então, assim, dentro ali daquele contexto, manifestações artísticas das milhares, assim, por exemplo, né, um quarupi num sentido contrário de uma marcha é uma puta de uma coisa maravilhosa de se ver, assim, né? Ao todo tempo, né, por exemplo, no nosso acampamento a gente tinha, era parceria, o Fora do Eixo e os Povos de Terreiro, né, então tinha uma tenda também dos Povos de Terreiro, que era a nossa base ali junto com eles, e que o tempo todo tava rolando programação artística ali, né, apresentação musical, dança, tambor, o tempo inteiro rolando, assim, né, na arena socioambiental, né, que é onde eu consigo... falar mais, porque foi onde eu fiquei assim o tempo todo, né? Teve vários shows, assim, então, tipo, teve um show que foi muito foda, que foi do Marcelo Yuca, por exemplo, com a filha do Gonzaguinha cantando. E foi, assim, incrível, assim, ele fazendo várias intervenções, falando durante o show, e musicalmente muito foda. Nessa mesma arena socioambiental teve o Pampa Trio, que inclusive já teve aqui, né? O Serraria e o Kinoshita. Teve também as Encantadeiras de Coco Babassu, que são umas senhorinhas do Maranhão que a profissão delas é quebrar o coco babassu, né, que serve para alimentação, serve para fazer um monte de coisa, tem uma fibra e tal, né, e também foi outra coisa incrível, assim, que elas também iam falando no intervalo de cada música, né, e tudo que elas tinham de instrumento era um músico que tocava pandeiro junto com elas e o barulho delas quebrando o coco e elas cantando juntas, assim. Então, ao mesmo tempo que era muito musical e tal, as letras diziam, eu sou quebradeira, também sou brasileira, faço parte da nação, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, vamos lutando sem medo de ser mulher. E nos intervalos dela falava, a gente descobriu que a gente cozinhava, mas a gente tava lá cozinhando para quê? Só para agradar marido, filho, não sei o quê, e a questão da mulher e tal, e aí a arena já explodia, e ela já mandava uma música na sequência. Então, essas manifestações, né, foi muito casado, assim, nessa coisa da cultura no sentido antropológico, mas tendo também a manifestação artística, né, conectado aquilo de maneira intrínseca, assim, não sendo uma coisa depois da outra, mas sim a mesma coisa misturada, assim, a todo momento, né, seja na tenda, seja em várias outras programações que iam rolando, né, assim, de surpresa, de improviso e tal, né, como como eu estava dizendo, na tenda dos povos de terreiro, como também na arena socioambiental, que teve esses vários shows de representantes, né, de diferentes situações culturais, assim, do Brasil, diferentes, né, desde estética que a gente conhece pouco, né, a realidades que a gente conhece pouco, assim. Então acho que, além de tudo, foi um ambiente também para ter mais contato com essas culturas, tanto no sentido de absorver a estética, né, daquilo, porque a estética da arte vem da expressão, né, assim, né? Acho que não é nada mais além do que isso, assim, né, o instrumento, né, que o Urso tá tocando aqui é uma extensão do corpo dos caras, né, não, o baixo não faz o som sozinho, a guitarra não faz o som sozinho, a extensão do corpo dos caras, a expressão dos caras. Então lá a gente viu muito disso, assim, né, de muito ao mesmo tempo que são povos muito oprimidos historicamente, são povos que hoje, mais do que nunca, né, não que eles nunca tenham lutado, claro que eles têm um histórico de luta, mas as condições hoje estão muito mais favoráveis, né? Claro, o mundo está avançando, tem a internet, né, e tal. É, muitos dos debates lá da arena socioambiental tiveram conexões, né, com pessoas do interior de Goiás que, né, para falar sobre uma questão específica X de lá, né, teve uma senhora que chama Dona de Igé, que eu não lembro agora também se é do Maranhão, do Piauí, que ela falou toda a questão de como que era a luta dela, coordenadora lá das quebradeiras de coco babaçuda, do mesmo segmento dessas outras senhoras que se apresentaram. Mas no caso ela não foi pro Rio, ela participou pelo Skype lá, e assim, e uma no mesmo ambiente que a gente tem, né, quebradeiras de coco babaçu, a gente tem as senhoras que foram lá se apresentar musicalmente, a gente teve por Skype no telão a Dona de Igé, que é a coordenadora das questões políticas ali, numa lucidez de diálogo assim que até impressiona assim, né? E a gente vê como assim, nossa, como ao mesmo tempo, os dois lados, ao mesmo tempo que a gente vê assim de nossa, a gente é até preconceituoso de muitas vezes não achar que, né, que vai vir um conteúdo político muito forte dali, né, por ter essa coisa de que só quem passou pela faculdade, não sei o quê, né, quanto também se sentir muito estimulado de ver que o povo brasileiro, cara, tá... É claro que, assim, a maioria é elitista, preconceituosa e tal, mas a gente vê uma fagulha aí de um povo brasileiro muito lutador, que tá se organizando, e mesmo quem tá lá com as maiores dificuldades do mundo, assim, tá se organizando, tá lutando politicamente, e isso é uma coisa que... grande parte disso que eu disse de debates emocionantes ali vem disso, assim, de ver pessoas que até alguns anos atrás estavam no limbo, né, pela coragem, pela luta e tal, hoje estão pau a pau debatendo com o ministro, assim, isso foi muito louco. Cara, vocês estavam lá com material para fazer, para de registro e tal, o que, que vocês trazem, cara, aí pra galera, e o que, que a galera pode visualizar, além da experiência pessoal que vocês trazem, que é de cada um de vocês, né? Mas o que vocês trouxeram de registros lá, cara? Como é que vai ser? Tem alguma tela pra ser transformada? Pra ser, que vai então, a gente foi fazendo durante lá, né, cara? Tem o Flickr do Fora do Eixo, tem bastante coisa, né? Pra quem não conhece, Flickr é um servidor de foto, né? flickr.com/Fora do Eixo. Tem o flickr.com/Percurso da Cultura. Tem o flickr.com/Arena Socioambiental. Né? E no Facebook também, e Twitter, a gente foi colocando bastante coisa. No Facebook é mais fácil de encontrar, né? Que no Twitter fica meio perdido ali pela informação ser muito pequena, né? Então no Facebook tem também bastante coisa, no Facebook do Fora do Eixo, no Facebook do Percurso da Cultura, Facebook da Arena Socioambiental, né? E assim, material de registro de vídeo, assim, fizemos muito, assim, né, cara? E aí acho que o Thiago pode falar um pouco mais aí, né, Thiago, de como que a gente vai... Como que esse material de vídeo aí, né? Como a gente vai trabalhar daqui nos próximos dias? A gente já tá fazendo uma retrospectiva agora também, né? Estamos trabalhando agora todo mundo fora do eixo, colocando tanto narrativas pessoais quanto organizando esse material mesmo para tá colocando. Esse processo da seda que tá vindo agora, a gente pode usar alguma coisa também, né? Acho que acima de tudo a gente tem um registro histórico muito foda, assim, que na Eco 92, né? Quem tinha câmera era só quem tinha muita grana, as emissoras, os governos. E hoje, né, aquilo que o Thiago tava falando aqui, com celular, né, cara, a gente faz um regaço, assim, né? Hoje o índio tem o celular, né? O índio faz cinema, né? E passa um filme na língua dele, assim. Então, acho que esse material histórico aí, ele vai tanto render algumas coisas daqui até pro fim do ano, como daqui até a Rio 40, né? Que vai ser lá em 2032. É, e é massa que a gente ficou, tinha uma equipe ali de 30 pessoas, mais ou menos, trabalhando exclusivamente com mídia, tá ligado? Uma grande parte dessas pessoas mais focadas nesse registro audiovisual. E aí a gente tava tanto fazendo um programa ao vivo, igual a gente tá fazendo aqui agora, entrevistando desde o Boa Ventura até quem tava passando por ali, meio desavisado, mas viu e quis se inserir na programação, quanto, né, com essa equipe filmando as marchas, as atividades que estavam acontecendo no Rio de Janeiro, extra cúpula, extra Rio Mais 20, mas contextualizado com aquelas paradas que estavam rolando, e pegando depoimento de um monte de gente, assim, que a gente não encontra todo dia. Então a gente vem falando muito de movimento social da cultura, né? O Ney falou bastante disso, Eu acho que um dos grandes focos dessa equipe que estava produzindo material em vídeo lá na Rio Mais 20 foi conseguir ir capturando cenas que traduzam esse movimento social da cultura, assim, que a gente quer fazer um doc sobre o movimento. Então, aquele contexto foi muito importante para a gente mostrar a força e a dimensão de como estava essa parada, assim, de como a gente estava conectado com os povos de terreiro, com os indígenas, com a galera, com os hackers. E aí, dentro desses episódios, vão acontecendo várias coisas, assim. Teve, a gente estava lá com um ônibus hacker no Complexo do Alemão, dando oficina de TV livre e rádio livre. Quando chega, tipo, quatro motos da unidade de polícia pacificadora, que está lá no morro, e aí os caras chegam com a informação de que houve uma denúncia que hackers estavam no Complexo do Alemão tentando hackear as frequências de rádio da polícia pra descobrir o que a galera tava fazendo, tá ligado? Tipo, tava nós lá com uma criançada dando oficina de rádio pra galera. Aí você fala, pô, velho, não é isso, aí você tem que gastar todo um português com um policial ali pra fazer ele entender a parada. Então, velho, acho que a parada vai se popularizando e o outro lado fica com medo mesmo, cara. E é normal, né, cara? E que eu acho que ótimo que tenha, que tenha medo, mas que a gente consiga se proteger. Até na realidade, essa informação tão rápida ajuda muito essas comunidades que agora tu fala, tipo, as comunidades que não tenham lutado, mas agora tem até como se precaver de algumas covardias que aconteceram, porque tem como registrar, né, cara? Isso fica uma palavra de um contra a palavra de outro, né, cara? Tipo, e nessa história a gente teve massacres, teve coisas hediondas que aconteceram. Tipo, tu depender só de material feito por televisão é uma coisa que não vai funcionar nunca. Bom, valeu, Ney, valeu, Thomas. Seguinte, cara, vamos tocar mais um pouco aí, fazer mais um som aqui. E aí eu converso com os guris na sequência, aí devolvemos o Ney Hugo de volta às suas funções. E não como entrevistado, agora vamos de som, galera. We'll be right back. Sem pulinho, então é mais ou menos essa a ideia, mano. Tirando quando o chorus deixa o cara na mão, aí o cara tem que dar uns pulos em cima dele, assim, pra funcionar. Senão... Mas não é um pulinho, um pisão aí, uma coisa diferente. Mais ou menos. Tá, cara, e a parada da banda aí, então, cara, é um pós-metal aí. Aproveita e apresenta a galera aí, o André, pra nós aí. É, Guilherme, Amor, Breno, André aqui. Ah, pois é. É instrumental, né? Mal percebemos. A gente vai fazer um show dia 20, agora de julho, garagem hermética, com Média Lunas. 20 de julho, dia do amigo. Dia do amigo, bela data. Esperamos que todos compareçam. As músicas que a gente tocou hoje foi Os Conselhos Que Vos Deixo, primeira música que é... É do Bruno Aleixo. E tem essa questão, não, vamos entrar um pouquinho mais nessa função aí, cara. Tipo, a banda, uma das influências da banda é o Bruno Aleixo, cara. Sim, uma das maiores, eu acho. A maior. Uma das maiores, né? Tipo, iniciou. A gente queria fazer uma banda instrumental, a gente curtia Bruno Aleixo. Aí vários títulos de música são, né? Imigrante. A partir do primeiro ensaio, a gente começou a botar o nome das músicas e a galera teve a sacada de... É, e acabou ficando várias referências. O imigrante podia ser proxeneta, né, também, né? Virar proxeneta, virar. Repetente, também é outro. Mas o imigrante é isso aí, a história do tio do Bruno Aleixo. A gente tocou aí. A gente tocou também Vente Rindo. Vente Rindo, foi a segunda. É a segunda música. Tia Júlia. Tia Júlia, Escrevinhador, que é inspirada no livro do Mário Vargas Llosa. Uma bela história. All Black foi a nossa primeira composição, foi a primeira composição que a gente tocou agora. E é isso aí, afinações pesadas, bastante distorção, uma guitarra base, uma guitarra com temas. Teminhas. E o baixo pegando firme ali. Então é, cada um toca alguma coisa diferente. Acho que dá pra ver que não, nos quatro não tocam a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que funciona. Cara, é trabalho de composição, cara. Então, cara, como é que funciona pra vocês, cara, compor assim, já que cada um acrescenta alguma coisa, assim, só em estúdio ou alguém consegue leva um tema e desenvolve em estúdio? Como é que funciona essa parada aí? É bem variado, assim. A gente compõe em estúdio, os quatro juntos. A gente mais ou menos se acerta. E pro web, né? Nas convenções. Pro web, você. O Guilherme grava uns riffs em casa, joga, a gente dá umas arranjadas e vai pro estúdio e testa, vê se fica legal, arredonda as partes. Ou jam session, não tem fixo, assim, o sistema é... E cada um acrescenta a sua parte livremente, não tem... É. Né, basicamente é isso. É meio no Às vezes a gente faz os desafios entre nós mesmos. Assim. Tem umas lances tipo assim, eu queria fazer uma música com essa levada, assim. Eu faço a bateria antes da música. Faço a bateria sem nada, assim, e jogo pro Guilherme, ele bota os riffs. Aí a levada inspira um riff, que daí a gente vai... Vale tudo, assim. Cara, uma das paradas bem importantes no som de vocês é a questão de timbres e sonoridades, né, cara? Mas contribui tanto quanto, sei lá, a composição, as notas. Tem que pensar, uma dessas paradas que se trocam muito, usam muito pedal, tira timbre, coloca timbre. Isso é fundamental, isso é bem pensado no som de vocês também, né, cara? Sim, trabalha a frequência, assim, né? De não, ninguém se atropelar. De repente usa afinação baixa, né? Então, pra não... Até, sei lá, até a maneira de usar os pratos pra não começar a tapar alguma coisa, se tá rolando um tema agudo, não entrar com um prato agudo demais. A gente, sei lá, procura pensar isso meio... Mas é meio instintivo também, né? Já não é meio... Não é tão... Ninguém é estudioso, né? Sei lá. A gente curte ouvir música e curte fazer música. E aí a gente trabalha também, né? Trabalha. Também não vão tirar esse lado. Justo, né? Justo, não, os caras são profissionais. Então acho que é legal. Tipo, tem um lado bem metódico, pensado, e outro lado instintivo. É tudo meio junto, assim. É até uma parada que, na real, a gente tem um lance que as bandas de rock têm uma característica orgânica mais forte, às vezes, que as bandas de metal. Mas sim, a jogada de você é tentar fazer essas duas jogadas, né, cara? Ter um lance, ser orgânico, ter várias diferentes partes da música, mas mesmo assim sendo orgânicas, se colem, né, cara? De uma maneira, não aquela coisa tipo parte 1, parte 2, parte 3, e às vezes não tem sentido. Algumas bandas a gente vê, assim. Parece bem. Eu gosto quando reparo esse tipo de vídeo. E a gente tem escolas super diferentes dentro aqui, né? Só nas guitarras aqui, tipo, eles já são duas total, vertentes total diferentes. Então quando a gente misturou é que fechou, sabe? Deu a... Se fossem dois guitarristas muito parecidos, talvez ficasse meio aquela coisa sempre as mesmas. Né? Então dá essas combinações legais. Assim. É, essa é uma possibilidade também, né, cara? A galera às vezes procura uma galera que toca muito parecido e não consegue evoluir no som, assim, né, cara? Sim, sim. Então, tipo, aceita aquele teu amigo ali que também, o cara faz uma guitarra mais base ali. Não tem porquê, ou um batera que gosta de jazz pra fazer um som metal, porque não, essas paradas acho que são só contribuem, né, cara? Sim. A não ser que tu queira ser um cover do Iron Maiden, né, cara? Aí não adianta, né? Não adianta. Tem dinheiro. Beleza, então, bom, cara, o site de vocês aí, cara, foi meio difícil de encontrar vocês aqui pela internet, porque tem uma outra banda urso, tem um outro urso. Outra banda urso, não tem uma coisa assim, cara, por aí, velho? Eu achei o Urso Jack, mas jogaram assim, mas qual é o... Quem é a galera encontra vocês no mundo virtual aí? Twitter, né? Twitter, Facebook. O Twitter é Banda Urso. É, o Twitter é Banda Urso. Facebook. É Urso só. É só Urso. E o gente blog e o WordPress, né? É, tem o blog. É, o blog tá meio abandonado, né? Mas o Facebook é atualizado direto, tem os ensaios, a gente bota, anúncios de show. Pois é, cara, no próprio blog aqui, cara, eu vi que tem bastante ensaio, cara. A ideia de postar esses ensaios aí, qual é que é, cara? Na verdade, eu gosto bastante de fazer resenhas, documentar todo o nosso progresso, desde o primeiro ensaio, que a gente não sabia o que ia dar. Eu basicamente não, eu só conheci o Valmor, e a gente teve a ideia, vamos se reunir, daí, a partir dali eu tento documentar tudo. É, a gente tem... Todos os ensaios a gente registra, faz anotações, anota os timbres. A gente leva as câmeras e capta tudo e... Tem pelo menos um vídeo de cada ensaio, a gente procura botar online, assim, pra gente mesmo sentir, né? Boa. Assim, tá ficando mais legal, assim, bom, né? Os shows também, né? Os shows estão. A gente tem quase todos, né? Sim, a gente só tem um show. Leva umas câmerazinhas e bota ali. E dá uma mixada mais legal depois com o que a gente tem lá e os shows estão quase completos, assim, sempre no YouTube. Estão sempre produzindo muito material. É. Mas o disco, por enquanto. Não, a gente tá. É. A gente não quer gravar de qualquer jeito, assim, né? A gente quer gravar um disco que seja, tipo... Tem umas demos que estão no... É, a gente, as demos, a gente, pré-produção, a gente já vai deixando pra galera curtir, né? Tem o SoundCloud. É urso-1, né? É, soundcloud.com/urso-1. E aí já dá pra sentir, né? Tem as demos. O disco a gente tá... Né, a gente tem umas 20 músicas já, na real. Só que a gente vai escolher bem pra gravar um discão, assim. Massa, trabalhando bem essas paradas de timbre é difícil, né, cara? Tem um amplificador certo, tem a guitarra certa, senão não vai, tem que ter uma galera pra escutar, tem que ter do outro lado um cara que escute bem também, vocês na técnica, tipo o nosso André Brasil ali, que é esse gigante aí, dura, enorme. Buenas, rapaziada, façamos o seguinte então, já que vocês sabem que tem umas 20 músicas, vocês podem tocar mais umas 17 agora. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais duas então, pra encerrar então, cara, faz mais uma e encerra o programa na sequência dessa... Essa outra música aí. Filhote? Vai. O buffet. Bom, tá bem. Não. Tá, essa é a morte, o bem e o mouse beer livre. Não dela. We'll be right back. Esse é o Eixo 51 chegando ao seu final, lembrando que essa edição foi gravada, transmitida aqui da Marquise 51 Estúdio, e é um projeto em colaboração com a Marquise 51 Produtora, também com a galera do Fora do Eixo, da Casa Fora do Eixo aqui de Porto Alegre, e também da Corja Produções. Estiveram aqui conosco hoje o Thiago Bezan, e também a gente traz conosco aqui, trabalhando na nossa técnica, ajudando a fazer o programa, a Sara Brito, e também o Ney Hugo e o nosso amigo André Brasil, lá do outro lado do aquário. Eu sou o Domício Grillo, a gente volta na próxima edição, que você pode escutar, conferir ao vivo, visualizando-a pelo www.ustream.tv/channel/eixo51, todas as segundas-feiras, a partir das 3 horas da tarde, e você também pode ouvir pelas nossas rádios companheiras e parceiras, que a gente paga a conta dessa função toda aqui, levando para você da melhor maneira possível. Lembrando que bandas mandem material aí, a gente está aí aberto a qualquer estilo musical, está quase com a predominância de bandas instrumentais tocando aqui, mas corram outras bandas de qualquer estilo musical, principalmente bandas independentes, tragam esse material. A gente tem recebido bastante material, então o espaço já está sendo disputado para fazer som aqui no Marquise 51. Então o Eixo 51 está aí para todos nós, também para a gente ter diálogos interessantes sobre cultura, música independente, qualquer coisa que valha, que toque, que seja verdadeiro. A verdade está aqui dentro, não está lá fora. Voltamos na semana que vem, na próxima edição, mais um pouco de banda Urso com vocês. Bora lá. We'll be right back.